andava por um caminho escuro. A sombra do medo era um gigante imenso. Cada passo era um eco de dúvida. Mas ela sabia que precisava ir além, ir pra frente. Entre suspiros e lágrimas escondidas, ela descobriu uma luz dentro do peito. E mesmo quando o mundo parecia cinza, havia um brilho que não podia apagar. Ela disse: eu sou incrível, eu sou amor. Vou me erguer mesmo que o medo retorne. Cada cicatriz, cada lágrima vou abraçar, porque em mim mesma eu aprendi a amar. Monstros que eram só reflexos seus. Deus, como o próprio corpo escuro, ela caminhou pela tempestade e viu que a beleza estava em cada ferida, no poder de se levantar e não desistir. Ela disse: eu sou incrível, eu sou amor. Vou me erguer mesmo que o medo retorne. Cada cicatriz, cada lágrima vou abraçar, porque em mim mesma eu aprendi a amar. Mas lá ergueu a cabeça com coragem e enfrentou os monstros que eram só reflexos seus. Com amor próprio, como escudo dela, sorriso, não mais uma sombra de dúvida. Cada sonho é um passo de vitória e Lara canta com a certeza de quem se ama. Ela disse: eu sou incrível, sou amor. Vou me erguer mesmo que o medo retorne. Cada cicatriz, cada lágrima vou abraçar, porque em mim mesma eu aprendi a amar. Ela é a luz que brilha no escuro, agora e para sempre, amor renovado.